Autorizado, senhor Prendiz Táxi. Salvador, bom dia. É o TAM, Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, prossiga. Solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o finger de número 2. Pátio 3 para o finger de número 2. Ciente autorizado início de reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok, ciente, mantendo a escuta. Pátio 3, canal 62. Bom, está com 158, 5 horas da Oficera, mas... Galeão. via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chama nessa frequência na, para decolagem. Pátio, Índia e Alfa, chama nessa frequência. É 251, está autorizado alinhar e decolada 10, o vento de 070 graus com 5 nós, o altímetro no 011. Ali decola no 0. Solo Salvador, eu estou na Mike Excel Charlie pedindo autorização para ingressar no prato principal até a ponte de número 2. Está autorizado, Mike X-Ray Charlie, reporte ao termo do reboque. Ok, excelente. Pátio 6251, decolou aos 34, chame o controle em 1-20-8, tenha uma boa noite. 208, obrigado, bom dia. Agora é o Chanel 6251, 1500, bom dia, decolou na sua escuta. Bom dia, contato radar, submarino 360, perfil da El. 360, poderia voar Leda, da El, Bridge, qualquer proa pra nós, hein? Leda, tá autorizado. Leda. Salvador, Tom Market Charlie, finalizando o tempo de reboque. Muito obrigado, bom dia, fica com Deus. Bom dia a todos, Market Charlie. CNM-2251, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado. Informação voo. Sua identificação autorizada, chegada a Maia, desça para 2.000 pés, altímetro 901, informe o localizador, vigilância radar. Autorizado ITAP. Muito bom dia, Mike, perdão, Romeu Charlie X-Ray, qual é o pátio que se encontra? Ok, o Romeu Charlie X-Ray, está autorizado para Caete TS, Sierra November, Índia, Eco, o nível 100, a rota é direto. Decola da cabeceira 10, perdão, da 17, com curva direita, subida Arbor e após direto ao destino, o transponder é 5003, o controle opera em 120.8, goteja. Foi o Charlie X-Ray, ciente, correto cotejamento, apenas para constar, o senhor cancela e prossegue visual após 220 milhas, é isso? Ok, confere com o plano, tá, chame então para acionamento. Autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 011. Autorizado o táxi, chame para ingresso na 17. Meu Charlie X-Ray está autorizado a alinhar e decolado ano 7, o vento é de 0,80 graus com meia dúzia de nós. Estimação, chame 2, 10, 8, 9, 5, bom pouso. Salvador, bom dia. Rio 59, está estabilizado. E aí, está avançando. O Rio 5973, bom dia, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Tem um tráfego decolando agora da 17, instante será liberado o eixo para o pouso. Rio 5973 agora liberado, está autorizado o pouso na 10, o vento 080 graus com meia dúzia de nós, o altímetro 1011. Livre pouso na 10 Rio 5973. Meu Charlie X-Ray decolou ao 08, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. Controle 120.8, muito grato pelo trabalho do Charlie X-Ray. Controle Salvador, muito bom dia, formatando o Romeo Tio Alex aí, decolado no 7 no perfil da Arbor. Gente, Romeo Tio Alex aí, contato radar, sua por nível 100, perfil Arbor. 100, Arbor, Romeo Tio Alex aí. Puxa, 5-7, ação e identificação da presente voo e ponto, para a chegada, estou tímido no 0-1, desço para 4.000 pés. Ideal. Positivo. Rio 5973, no solo ao 0, perdão, aos 10, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o pátio 3. Salve, comandou, bom dia. Alfa, Yank Charlie. Alfa, Yank Charlie, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Qual é a sua posição agora no pátio 3? Posição 3. Autorizado iniciar o reboque aí no pátio 3. Vai retirar a aeronave da posição 3 e aguardar para iniciar o avanço, ok? Faça o pushback e aguarde para iniciar o avanço. Bosque entrou ideal. 2, 7. Oi, direto, poder informar o chamado de pulso. Tenho 11 horas de voo. Zero oito três zero. Salvador, voo 1995, Brasil, centro da informação, voo, bom dia. 1995, bom dia, sem identificação, autorizado de chegada a Bonf, desça para o nível 050, estou tímido no 09. Ok, para 050, chegada a Bonf, eu assino o seu nível, para o sua identificação, autorizado de chegada bom, desça para o nível 060, estou tímido no 0, 1-1 visual. Três, cinco, no 7, desça para 2000 pés,